Salvador, Rio 5973, boa tarde. Ouvimos? É o Rio 5973. Rio 5973, Palmarim de Salir, repórter em checando. Quem? Passaria 2231, solo 03, solo 2199. Salvador, nós 09. Salvador, nós 09. Nome é Oscar, rotatória de Dual com campo. Atalha 2231, boa tarde. Alfa Kilo 43, quando lá tem seu sinalizador. 5474, desça para 2000 pés de pista livre, LS X-Ray, pistão 90, reporta estabilizado. 2000, reportada estabilizado, LS X-Ray, 5474. Quilo Romeu Oscar, torre 198, décima 95. O Quilo Romeu Oscar, ponto curto final no 7. Hoje o final 73, que foi uma trem, ventou 160 graus, 089, autorizado, pouso, pista no 0. Quem é livre pouso, o Rio 5973. A Valpa até o cliente, vai manter 3000 pés, início de vetoração para final ILS com V direita para o 090. Direita 090, o Alfa Del. O meu índio é November Alpha, 1.510, sob condições visuais via corredor, reporte através de Paripe para ingresso corredor interno. Olá, Salvador, muito boa tarde, eu vou fazer a informação Oscar. 20? 620, boa tarde, Oscar, confere, autorizado Salvador Recife. Nível 370, decola da 1-0, curva esquerda, sai da Puca, já Maracaju, vira pro Whisk 58. 5173, transponda, controle 120, décima 8. 370, nível, decola da Leste, curva esquerda, após decolagem, Puca, já Maracaju, confirma o Hotman de volta. 5173, já transponda, 1208, obrigado. Solo Rio 5973. Rio 5973, Alfa Kilo 43, quando mata em seu sinalizador. Alfa Kilo, ok. Solo, Salvador, Grão 09, foi estacionamento 10. Solo 6203, já confirme a saída e o transporte copiado. Copiado e cotejado, direito. É que a aeronave da Rio intercortou a minha transmissão aí. Torres, Salvador, boa tarde, é o Trip 5474, estabilizado na EBS. Cheque, o trem é white, eu sou certeza. Sim, trip 4-7-4. 03, onde é que está o seu emparatário? Dono 097. Confirme. Recebeu, dono 097. Só quero funcionar. 097. 97? Qual é que diz Paulo Sem para o táxi? Para o meu Bravo Alfa Del, curve à direita para o 1170. Direita 1170 Alfa Del. Confirme que a gente foi usando o baixado travado? Para baixado travado, é o triplo 5474. Triplo 5474, livre pouso pista 10, vento 170 graus com 99. Sente livre pouso 90 para o triplo 5474. Quilo Romeu Oscar no solo 09, confirme pátio. Direito ao estacionar, frequência livre, quilo Romeu Oscar. Proa 170, mantenha 3.000 pés do Alfa Del. Bravo, Alfa Del ciente, vai manter 3.000 pés. Aguarde último vetor para o final, para o localizador. Ativo, mantendo 3.000, aguardar. Meu Índia, November Alfa, controle. Descer para 1.000 pés. Dia November Alfa autorizado, descido sob condições visuais para 1.000 pés. Papa Romeu Bravo Alfa Hotel, desço para 2.000 pés. Ativo, livrando 3.000 para 2 o Alfa Hotel. Papa Romeu Bravo, meu favor. 6918, completa aproximação, chame torre 198, decimal 95. Volta na ponta. Salvador, boa tarde, 998, 7.5 milhas de visual. Azul 6918, continue a aproximação, agora de autorização de pouso, ajuste na 0 na 3. 63, Salvador, 998. 1 de novembro, desça para 1.510, sob condições visuais, ajuste em Salvador, 10 na 3. Posiciona 63, 14, no 8, acionamento na posição. Telemetria 314, na mesma esfera do comandante. Amarelo, puxa. Vou na 0997. Mano 4, agora. 3 horas e 12, galeão. Táxi até o posto de espera, via baixo, índia, no posto de espera, torre. 118, decimal 95, a gente no 0 no 3. Alfa Kilo 43, quando lá tem o sinalizador. Azul 4118, boa tarde, mantém o ponto de espera. E o pé, o Alfa Del. Bravo, Alfa Del, ciência, porta estabilizada. Está mais estabilizada no curso do localizador Alfa Del. utilizar no curso Bravo Alpha Del. Bravo Alpha Del, completa aproximação, chame torre 198, decimal 95. Enche. Torre Bravo Alpha Del. Para a torre? É o Bravo Alpha Hotel, estabilizado no curso localizador. Bravo Alpha Hotel, confirma intenções? É mais um procedimento aí de treinamento ISR. A DA vai arremeter para o litoral. Gente, então, Bravo Alpha Hotel, reporte na DA, arremetendo com curva pela direita, ok? Direita na DA para o litoral, Alpha Hotel. A linha 1 tem cabeceira no zero. Prossiga. 2231 no... pra cópia? Confirme o ABT, não temos seu plano ainda. Pelo November, reporte através de Pituaçu. 19. É, quase que eu disse, vou entrar em contato com a sala IES. Vai sair 2230. Muito autorizado, decolar, pista 10, vento 160 graus com 7 nós. Alfa, Juliette, 03 da Portão. Reprogramação. 97, boa tarde, mantém o ponto de espera. Emitendo com o pro do litoral, o Alpha Hotel, mais um procedimento, litoral 1003 até o farol. Gente, Bravo Alpha Hotel, informo o tráfego. O Papa Alpha 31, setor 5, 1500 pés. Do tráfego, vai manter 500, então, até o través de Ondina, o Bravo Alpha Hotel. Cliente, chame o controle em 120, decimal 8, o Bravo Alpha Hotel. Cliente. Chame torre 198, decimal 95. 295, não era? 097, autorizado. Alinhar e manter cabeceira no zero. Chame pra onde, parceiro, 231. Tá bom. Sapatango Eco Zulu November, informa o tráfego à esquerda, 500 pés, um helicóptero autorizado o cruzamento da sinal da 10, reporte para girar a base pelo circuito da direita da 17, Eco Zulu November. Autorizado cruzar o eixo da 10, reportada para girar a base. Azul 4118, decola 216, chame o controle em 120, decimal 8. 08, boa tarde. Trip 5627, controle. 207, eu fiz o 21, cotejamento correto, 101.04. Nós. Estamos no grupo 43? Sim, estamos ali, ingresso no grande 4, ou já estamos no outro. Ah, bordo, azul 4, não, nós. CP 5627, do you call some other approach? CP 5627, 670 miles northeast bound Salvador. VOR, radio service terminated, contact now Aracaju, frequency 120.3. Estamos no grande 4, já estamos no voo, contorno mesmo. Lima Mike na Quebec, mantém a posição. 295, November Alpha, até mais. É. No 4. Amarelo. Controle, Carlos, já assistiu. Azul 4118, autorizado direto A. Direto A, Azul 4118. 510, desça para 9500 pés, sob condições visuais. Chame agora a torre 1118, edição 95. É, informação do Mike Eco Gillette, senhora. Mike Eco Gillette, chame torre 1118, edição 95. Ciência, pará, obrigado, até a volta. Livre, pouso 97, Eco 19. Gol 1097, autorizado decolar, pista 10, vento 1970 graus com 7 nós. Cuida a palavra da 10, gol 1097. Filete, chamo do Lua, eu falo. Vê o Marcelo Filete. É, ele chama de back? Sim, então passa a direção do seu filete. Um tráfego à sua esquerda, mantendo 1000 pés. Qual seria a aeronave, senhora? Um Charlie 1950. Estou em Salvador, muito boa tarde, é o Papa Romeo Índia November Alpha, na final do nosso site, longa final, sobre a rotatória no momento. Papa Romeo Índia November Alpha, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso, ajuste no 0 no 3. Pagando, November Alpha. Eco Zulu November, no solo 20, confirme pátio. Libera direita, estação na frequência livre, Eco Zulu November. Tá bom, Alfa. Ô, Marcos Eco Zulu, aqui, coloca você com história aqui, deixa o trato do céu. Juliette, mantém a espera sobre a rotatória número 2. Bom, na 097, decolada de 21, chama o controle em 120, decimal 8. Bom, 208, bom, na 097. Salvador, Gama 097, passa 1800, Arboa. Gama 097, subir, mantém nível 360, sair da árvore, vigilância. 360, Gama 097. Checo Juliette, inicie curva esquerda, aguarde autorização para a final da 1-7. Gentileza. Torre de November Alpha, reporta bando de pássaros a 1.000 pés sobre a RIMAR. Atenção, Juliette aí. Obrigado, amigo. Papa Romeo Índia November Alpha, livre pouso pista 1-7, o vento 1-0 graus com 10 nós. Livre pouso 1-7, November Alpha. Controle de Gama 097, solicita voa direto a boa devido à forma 7. Vindo Airbus do Sané a sua causa, boa da equipe de solo Santa Artaca.

Estamos no solo 25, agilize manobra, mantenha na Quebec. Final da 97, mais reto Juliette. Mais reto Juliette, continua a aproximação, agora de pista livre. É, que aguardado. E o 2000 pés, o Alfa Hotel. Alfa Hotel ciente, reporte no localizador. Ponte, vai chamar no localizador Alfa Hotel. Voo na 097, autorizado pelo centro, após Arbor, direto ao Bidude. Após Arbor, direto ao Bidude, da 097. Bravo, Alfa Hotel, complete curva direita para o 080. Direita 080, Alfa Hotel. Lucia Lima, prossiga. Na 17 tem pássaro, tem pipa, tem periquito, tem tudo aqui, Tony. Gente. Aguarde novas instruções do controle, pelo Serra Lima. Alfa Hotel. Mike Juliette, no solo de 27, confio em empate. 222, regra de voo modificador 927. Super mantém nível 060, foi na proa de ITAP para interceptar a chegada máxima. Ali, correção, o Bravo Eco 58 até o Pate 4. 5, muito boa tarde. A informação a confere, autorizado Salvador Galeão, nível 360, declarando a zero, curva direita, saída da Euleda Motiva, Pesulo 1-0, SMAP direto Lúcio, direto Barbacena, conforme rota do plano de voo. 5-4 no 2, transponda controle no 20, vento na 8. Agora 97, chame centro Recife, 1260, alternando no 288. 1260, 288, 097. 3145, atendimento correto, chame pronto, 02. Remete na BA pro litoral. Excelente, repórter Nadel, bravo Alfa Hotel. Alfa Hotel. O senhor vai aguardar o Airbus da TAM e o Airbus da Oceané, iniciar o táxi. Sim, após os dois, podemos coordenar aqui com a manutenção para iniciar? Ah, sim. Muito obrigado. Para o táxi, tá 3217, está com 155 a bordo, com 3 horas e 15, Alcântara Guarulhos. Teve táxi até o ponto de espera, via Índia, no ponto de espera, Torre, 118.95, a gente no 013, em Balboa. Zélia, ponto de espera, 295-3207, boa tarde. Voo 1869, confirme desvio, rota. Tá, boa tarde, Índia, número 1. Estimado Putaz. Serra Lima, ciente. Vou na proa de Itaque, reporte para você. Alô, Rio, canal 73. Ok, agora está pronto para o táxi. Hoje é na minha 314, nós estamos com 69 a bordo. Recebido com 3 horas de tempo. E o táxi até o ponto de espera, via Pátio, Índia, no ponto de espera, Torre, 118.95, ajuste no 013, bom voo. Zona 869, desça para 2.000 pés, ajuste 1.013. Zona 620, após a passagem do Airbus da Oceané, está autorizado. Sim, 620. 3217, bota espera, vamos dar a próxima. TAM 3217, autorizado, alinhando e decolar, pista 1-0, vento 1-0 graus, com 8 nós. Alinhando e decolar 1-0, TAM 3217. Série 2231, gol da equipe de São Sampar Taxi. Bravo, Alfa Hotel, tá prosseguindo pro Gré. Confirme, prosseguindo pro Gré, Alfa Hotel. Positivo, finalizou aqui o treinamento. Gente, reporte no solo, vento 160 graus com 8 nós, o Bravo Alfa Hotel. Gente, vou chamar no solo e obrigado aí pelo apoio, Torre. Obrigado. Rio 5973? Rio 5973, boa tarde para a cópia. Autorizado Salvador Recife, nível 310, decola 10, curva esquerda, saída Pucas de Maracaju, via Piuíque 58. 5421 no transponder, controle 1208. Autorizou 310, decola 10, curva esquerda, Pucas de Amaru, abriu 58421 no transponder. É o controle, Rio 5973. Rio 5973, planejamento correto, em ponto no quadro 3. Finalmente, o Daniel passou na retaguarda. Confirme? Saiu da retaguarda. 0. Ali mantém 1-0. Alfa Hotel, no Solos 34, frequência livre. Estacionamento 5973. Viva a aproximação final, chama estabilizado. 869, altimetro 10 no seguinte. Viva estabilizado, boa noite, 69. No controle 120, decimal 8. 08, bom dia, boa tarde. No 69, boa tarde, Ocha confere, autorizado Salvador Guarulhos, nível 360. Decola da 10, curva direita, saída da Euleda Mótica, via Alfezulu 10, Brito, Alfezulu 16, Belo Horizonte, direto 30, conforme a rota do plano de voo. 5410 no transponder, controle 120, decimal 8. Autorizado, então, 5360. Decolando a 10, primeira curva direita, da Euleda Mótica, primeira curva direita, transponder 5410, motor 208, confirmando a rota, 5410, 5410, bravo Hotel do Lula, 5310, com o voo 169. Voo 169, condicionamento correto, está pronto no 11. E o 5903 vai iniciar por Quebec, então, após o início do táxi, o passarelo confirma? Afirma, após o passarelo, nós iniciamos o voo. Sim. Sim. Tá, 3217, coordenação voa. O PUD. 3217, voa Elefa. Autorizado, Elefa. Só uma curiosidade, Obdud é da aerovia sentido contrário, confira. Eu vou checar aqui na nossa navegação, mas eu checo e já vou informando. Ok, ficou curioso, que Obdud é da aerovia que vem de Brasília. Não, nosso destino é Confins. Tô sabendo. Elefa Obdud da AB-November 873, é isso? 04, no momento, bom voo. Aparece 2-2-2-2-2-3-1-5, Natal do Gol. Bom, 620, PAB de 120, Natal, 3:18, tá? 3:18, Natal, confirma PAB? 120, 120. Tribe, tá? Até o ponto de espera via Índia, até o ponto de espera Torre, 1-1-8, decimal 9-5. Pode ir no 04, bom voo. 05, obrigado. Gente, hoje é na 03 e 04. 04, prossiga. Salvador, 04, 05, número 2, puxa o pé, cancelamento. 3145, aguarde. Deseja realizar estar? Tem um ponto de espera. Torre, voo 1869, na final, passando estar no baixo de travão. Voo 1869, livre pouso, pistão 0, vento 160 graus, 07 nós. Livre pouso 10, voo 1869, vamos ter o contato com o campo controle. Ciente. 314 da Ocean Air, contato radar na decolagem, passa 3.000, sai da bomba, vigilância. É, 314. No. O Ocean Air 6210, controle. Desce e mantenha 3.000, 104 no altímetro, direto do na vigilância. Serra Lima, autorizado 2.000, livre LR, chama estabilizado, quilo Serra Lima. 2.000, autorizado, autorizado também o LR, que você recuperar. Habilitado, quilo 045, seu condicionado após a passagem do banho da Rio a Calda, condenante de solução apertada. Após o bonde da Rio, a gente desvia e chama para o táxi da 3145. Turno 04, desça e mantenha 050. O nome é do zero ali, mantém cabeceira no zero. Realizado o upload, TAM 3217, graças. Turno 869, no solo 40, libera direito, chama o solo 121 desse 19. Direita 219. Boa tarde, azul 4206. Sua identificação, Duna, desce para 4010 no 014. Dois, três, um, boa tarde, meu tempo te espera. LS, torre 1895. Livre, LS, 1800. Boa tarde, Papa, onde é que o Serra Lima? Estabilizado um localizador. Estilo Serra Lima, continua a aproximação, reporte de pouso baixado, travado, ajuste no 094. Sendo ajuste, a intenção de pouso lá no site, externo. A solicitação para cancelamento, ok? Ciente, no externo, chama para cancelamento, quilo Serra Lima. Lima. Iniciando com a espera torre e 1-1-8-9-5, ajuste 1-0-4. 1014-895, chamada Rio, 5-9-7-3, obrigado. O nome é 20, decolada às 42, time controle 1220, decimal 8. 208. Torre Quilo Serra Lima, passo o externo em condições visuais, solicita mudança das regras e prossegue para 17, Quilo Serra Lima. Quilo Serra Lima, plano cancelado às 43, autorizado circuito pela direita, reporte nacional da 17. Autorizado circuito pela direita da 17, reportará Quilo Serra Lima. Boa tarde. Rio 5973, mantém o ponto de espera. Olá, Matheus, graças. Ingresso 10 era o meu portão. 706, agora não, 869. Rio 5490, informação em curso no momento é papá. Autorizado Salvador Petrolina, nível 200. Decolado 1-0, curva esquerda, saída Momon, cobre o curso direto. Petrolina, 5032 no transponder, controle 1208. Da nossa proa, podemos curvar a esquerda para a Aracaju, seria perfeito para a gente. 2-0. Autorizado, Aracaju. Aracaju, então, obrigado, 6-2-0. E Luciano Lima, confio no pátio? A Gardel está abatido. Sim. Série 2231, decolada às 4-5, chame o controle em 1-2-0-8. 1-2-0-8, boa tarde. Salvador, boa tarde, eu passarei do 2231. 2231, boa tarde, contato radar, saída Momo, vigilante. 22231, saída Momo. Galera, 6210, reautorizado para 2000 pés, livre LS, chama estabilizado no lote. 6000, livre LS, mais estabilizado para 2100. Zero, tem condições de voo direto ao meu Fox 018? Afirmativo, ao meu Fox 018, 620. Livre, direto ao meu Fox 018, Centro Recife, autorizado. Sente, muito obrigado. Torção 3145 para o SAC 99 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna Campinas. 99, 4 horas de autonomia, Campinas, então 3145, livre táxi até o ponto de espera via Índia, no ponto de espera da minha torre, 118 decimal 95, a gente no 0 no 4. 10 no 4 pela Índia até o ponto de espera da 10 torre em 118 decimal 95, então 3145. Rio 5973, autorizado, decolar, pistola 0, vento 1, 60 graus, 099. Iniciar o aula 0, Rio. Turno 04, autorizado 2000 pés, direto do turno, altímetro 10 no 4. Para o meu hotel, o hotel é 3, aguarde. Azul 4206, controle. Subvetoração para sequenciamento, esquerda para o 040, limite ao localizador. Rio 5973, decolada às 48, chame o controle 1-20-8. 208, boa. Léo, Rio 5973, boa tarde. Boa tarde, Rio 5973, contato radar direto Jamo Vigilância. Direto Jamo, Rio 5973. Azul 4206, condição de reduzir para 200. Retorno 04, velocidade indicada. Retorno 104, controle indicado, confirme. Decolagem da 3148. Papa Romeu, hotel X-Ray. O controle, abandone a linha do litoral, voando direto para a vertical do aeroporto. Hotel X-Ray. Descolando por outro, até a frente. Bônus 620, passa 190, chama centro Recife, 12085. Boa viagem. Zero, ação de identificação, desce e mantém o nível de voo 050, voando de TAP. Obrigado, pra de TAP. Xenia 62-10. 210, 2 milhas do externo, completo LS, torre 118-95. 295, boa tarde, 210. 208, 3145. Sou Salvador, muito boa tarde, Xenia 210, 5,5 do externo baixista. Ô Xenia 6210, reporte de voo de baixada travada, ajuste no 04. Para baixada travada, 6210. Livre pouso, pista 10, vento 150 graus, 099, Oxené 6210. Livre pouso, 6210. Pouso 104, em condições de voar para o 050 para o localizador, chama estabilizado. Azul 6999, boa tarde. Formação em curso para a Copia 340 para Campinas. 10-0. Sacola 1-0, curva direita, saída da Euleda Motiva, via peso 1-0, Brise, via peso 1-6, Belo Horizonte, direto Trive, conforme rota do plano de voo. 5-4-3-0 no transponder, controle, opere 1-2-0, decimal 8. Desça para 3.000, reporta FUI LS, altímetro 10 no 4, azul 4206. 4206 para 3.000, chamará no 10. 4.0 para o SAC, está com 62 a bordo, 4 horas e meia de autonomia alterna, Salvador. 35490, segue a retaguarda do Boeing da Gol, o ponto espera vai chamar a torre em 118 decimal 95, ajuste no 0 no 4, vovô. Seguindo o gol, a mostra 108.95, obrigado, até bom. Sim. 04, boa, você está no computador. 1.09. Ok, tem condição de acelerar a velocidade, né, do 04? Retorno 04, pode acelerar até 140. Por gentileza, né, retorno 04 até 140 nós, controle agradece. Gol 1169, decola de imediato a 5 autorizado. Alinha, tem cabeceira 1-0, gol 1169. Poxa, na minha 2-0, no solo 5-4, libera direito, chama o solo 1-2-1-9. Agora 04, uma milha do externo, torre 118-95. Netuno 104, uma milha do externo, chame torre 118-95. Trip 5490, mantenha o ponto de espera. Trip 59, chame frequência 1120, decima 8. Pista livre, ajuste na 014. Dois, cinco, nove, a sua identificação desse mantém nível 180, sem condição de voar, ETAP. Uno, nove, zero, ETAP, né? 3259. Olha, o Hotel Ferrei na rotatória. Hotel Ferrei, chama a torre 118, decimal 95, para cruzamento. 3295, é feito. Salvador, passageiro 2231. Azul 4206, Duna, reduza para a velocidade final de aproximação, torre 118-95, Azul. 1895, Azul 4206. 15973, passa 1-50, mantenha Jamo e chame Recife em 1-2-6-85. 1285. É a Netuno 104, cheque trem, livre pouso, pistão na 0, vento 150 graus, 08 nós. Netuno 104, pouso, passagem travada, livre pouso. Gol 169, decolada 56, chame o controle em 120, decima 8. 208, papai. Torre Salvador Azul 4206, 7 milhas. Azul 4206, continue a aproximação, agora de autorização de pouso, ajuste na 0, no 4. 06. Registro 1390. 190, desça 2000, direto Duna, livre LS, reporte estabilizado, altímetro 1014, então 3190. 1014, reporte estabilizado. Controle, informa o tráfego 11 horas e 28 milhas rumo noroeste, descendo para 190, Airbus 320. Monitorando, não tem visual, já 3145. Sim, submantenha 180 após Leda, voa Módiva. Leda Módiva, 180 restrito, já 3145. Gol 1169, controle sobre vetoração, curva à direita, complete curva à direita, voe pro 1180. O pro 1180, então agora sendo a nossa esquerda, gol 1169. Esquerda, perdão, a esquerda 1180. Ok, agora para continuar a descida, informa o tráfego de 2 para 12 horas. Rumo sul, passando no 60, subindo para 180, 123-20. Três, dois, cinco, nove é o controle. Informe a natureza da sua emergência, passageiro, se homem ou mulher, se possível também a cadeira e o que ele apresenta de sintomas. Ok, uma passageira de nome Cleide Miranda Medeiros, de 58 anos, segundo o médico a bordo, princípio de infarto. E a poltrona que ela está sentada, se possível? Na proa do litoral sul, até o hotel X-Ray. X-Ray. Tá português 259 ao controle, confirmando, declara emergência ou o programa seu pouso normal apenas para emergência médica? Faz o pouso normal, somente emergência médica. 259, controle ciente. 3859, o tráfego informado está agora à esquerda, 10 horas para 9 horas, 3 milhas passando 17 mil. Tem tráfego à vista? São 45, já cruzou o visual com a aeronave aqui na posição de 9 horas? Sim, autorizada a subida para o 360, direto Monte Vachame Recife, 1251. Aguarde costa. 9 controle, desça para 2103. 2103 descendo, assento do passageiro 25 Eco. 25 Eco copiado, está sendo providenciada assistência médica após o pouso. Obrigado. O 3259, somente completando, procedimento previsto é o ILS X-Ray para a pista 10. 3259. ILS X-Ray, obrigado. 14206 no solo 2000, libera direito, chama o solo 121, décima 9. Então, copia. Autorizado Salvador, São Paulo, nível 340, nível 430, corrigindo, 430, nível autorizado. Na cola do Norte, curva à direita, saída da Eule da Motiva. Eu fiz o 10 Trip, eu fiz o 16, Belo Horizonte, direto Trive, conforme rota do plano de voo. 5423 no transfondo, controle 1208. Alinhar e decolar, pista no 0, vento 150 graus, 08 longe. Celso, errei o controle, mantenha a visão na escuta. Errei. Visão no localizador, tá na 3190. Ciente, complete a aproximação, pista 10, reduzindo para a aproximação final, torre 118.95, tá 3190. Reduzindo 18.95, obrigado, uma boa noite. Boa noite. Confirme? Meia dúzia, pressionamento táxi com a torre 118.95, assistindo 04. Continua a aproximação, aguarde autorização de pouso, ajuste no 0 no 4. 4206 na Alfa, boa tarde. Azul 4206, boa tarde. Alfa Juliette 09, portão, segue bem todo o follow através do 8. Alfa Juliette 09, segue o follow. O Rugendo, gol 1169, a 25 milhas de Salvador, passa 120, resuma a navegação direto Mótima. Espera, via Índia, no ponto, espera a torre, 118, decimal 95, assiste no 04. Colado aos 02, chama o controle em 1.